gente sedutona, pede jogador que chama a atenção delas. Não me chame de amor se não for pra fechar um resumo na seta. Sabe, tô acostumada a viver nessa vida de instinto cachorro. Por várias ilusões que me tornei mais um cara anti-namoro. A intenção é prazer, me satisfazer com você na suíte. A noite começa agora, no camarote tá balada chique. Fute, boné, cavaleira, relógio, dedeira, Mizuno no pé. Passei dentro da naveira, na chave do Jota, tu viu como é. Ficou pousada na lupa, imagina quando nós sacar os cordão. A Cartier que destaca, deixou excitadas que tá de plantão. Tão bate no coração, uma pessoa que só quer momento. Anti-namoro na pista, segura a bandida, o nosso elenco. Anti-namoro, tem se apegar, nós te pegou, mas vai te abandonar. Pega a visão e repassa, cretina, nossa nasceu pra casar. Anti-namoro, sem se apegar, nós te pegou, mas vai te abandonar. Pega a visão e repassa, cretina, tá ligado. Atraente, sedutona, pede jogador que chama a atenção delas. Não me chame de amor se não for pra fechar um resumo na seta. Sabe, estou acostumada a viver essa vida de instinto cachorro. Foi por várias ilusões que me tornei mais um anjo namoro. Oh. A intenção é trazer, me satisfazer com você na suíte. A noite começa agora, no camarote da balada chique. Fui de boneca, cavaleira, relógio, dedeira, Mizuno no pé. Passei dentro da naveira, no chave do Jota, tu viu como é. Ficou pousada na lupa, imagina quando nós sacar os cordão. A Cartier que destaca, deixou excitadas que tá de plantão. Tão bate no coração, uma pessoa que só quer momento. Anti-namoro na pista, segura a bandida, o nosso elenco. Anti-namoro, sem se apegar, nós te pegou, mas vai te abandonar. Pega a visão, me repassa, cretina, nós não nasceu pra casa. Anti-namoro, sem se apegar, nós te pegou, mas vai te abandonar. Pega a visão e repassa, cretina. Pega a visão e repassa, cretina. A intenção é prazer, me satisfazer com você na suíte. A noite começa agora, no camarote da balada chique. Fute, boné, cavaleira, relógio, dedeira, Mizuno no pé. Passei dentro da naveira, na chave do Jota, tu viu como é. Ficou pousada na lupa, imagina quando nós sacar os cordão. A Cartier que destaca, deixou excitadas que tá de plantão. Tão bate no coração, uma pessoa que só quer momento. Anti-namoro na pista, segura a bandida, o nosso elenco. Anti-namoro, tem se apegar, nós pegou, mas vai te abandonar.